Cepede Cursos apresenta Rádio Web número 1. Módulo 1. Bem, caros alunos, sou o professor Roger. Começaremos nossa Rádio Web abordagem falando um pouco de forma geral sobre gastronomia, que você pode acompanhar a partir da página 3. Vimos até então várias instruções para como utilizar esta ferramenta e agora daremos início à mesma, apenas ressaltando que deve estar com sua apostila aberta e caso tiver que pausar, anote o tempo aonde parou para posteriormente possa retornar exatamente ao ponto que parou. Sem dúvida, podemos destacar que a gastronomia, a cada dia que passa, vem ganhando mais destaque e, com isso, aumentando cada vez mais as oportunidades nesse mercado. Isso porque a forte concorrência do mercado exige que os estabelecimentos elaborem cardápios cada vez mais atraentes e ofereçam comida de qualidade. Desta forma, a gastronomia vem, nesses últimos tempos, arrebatando adeptos em todo o planeta. São pessoas que a cada dia buscam conhecimentos técnicos e os mesclam com talento, sensibilidade e um toque de audácia para montar pratos de se comer com os olhos. Agora, seguindo nossa rádio web, poderá acompanhar a partir da página 5, aonde abordaremos um pouco sobre o conceito histórico. Faremos então agora, caros alunos, uma abordagem mais focada no que diz respeito à história da gastronomia. No início, a gastronomia era a cogitação de um pequeno círculo de pessoas, acostumadas a uma vivência aristocrática, que incluía rituais de comilança ligados à caça, aos produtos da estação e os melhores vinhos que então se fazia. Passados quase 200 anos, a gastronomia desempenha um papel completamente novo na sociedade. Tomou-se um tema cultural tão importante quanto a moda. A sexualidade, a violência. O conhecimento da culinária depende da compreensão dos processos físico-químicos que se passam dentro da panela. Ele se desenvolveu muito associado ao avanço da indústria alimentar e, nas últimas duas décadas, ocupou também o terreno do artesanato, conforme praticado nos restaurantes, por imitação, nos lares dos mais aferrados gourmets. Já a gastronomia se desenvolveu nos últimos 30 anos, a par com os novos conhecimentos da filosofia humana, mostrando como o consumo alimentar, além do paladar, mobiliza os outros quatro sentidos de modo a produzir uma complexa noção de gosto, enraizada na nossa psicologia. A grande mudança de status do comer no mundo moderno, pondo em destaque a qualidade do que se ingere em vez da simples quantidade, se deveu, segundo ensinam sociólogos como Jean-Pierre Poulin, a crise de confiança na indústria alimentar, tendo como um ponto marcante o mal da vaca louca surgida na Inglaterra. A partir deste momento, começou a se entender o conceito de qualidade em alimentos. Agora, seguindo nossa rádio web, faremos uma análise na página 9 de sua apostila. Abordaremos, portanto, agora a gastronomia no Brasil. A culinária brasileira é resultante de uma grande mistura de tradições, ingredientes e alimentos que foram introduzidos não só pela população nativa e indígena, como por todas as correntes de imigração que ocorreram no período também. Sabemos que cada região do nosso país possui suas particularidades gastronômicas. Citaremos primeiramente a região norte. A forte presença indígena mesclada com a irrigação europeia diferencia a gastronomia do norte de qualquer outra encontrada no país. É considerada por muitos o maior exemplo de culinária tipicamente nacional. Apesar de suas raízes amazônicas, a cozinha regional sofreu influência forte de imigrantes portugueses logo no início da colonização. Principais ingredientes: mandioca, cupuaçu, açaí, pirarucu, urucum, açafrão brasileiro, jambu, guaraná, tucunaré, castanha do Pará. Pratos típicos: pato no tucupi, caruru, tacacá, maniçoba. Partindo agora para o Nordeste, desde o litoral de Pernambuco até o da Bahia, a presença africana se nota mais forte devido aos resquícios da escravidão durante o ciclo da cana. Já em Alagoas, os frutos do mar são mais recorrentes devido às suas diversas lagoas costeiras. O próprio clima favorece o consumo de carnes, sobretudo a carne de sol e os pratos feitos com raízes. A culinária das comemorações juninas também é típica do interior. Principais ingredientes: azeite de dendê, mandioca, leite de coco, gengibre, milho, graviola, camarão, caranguejo. Pratos típicos: acarajé, vatapá, caranguejada, buchada, paçoca, tapioca, sarapatel, cuscuz, cocada. Já a gastronomia do Centro-Oeste é influenciada pela pecuária, uma das principais atividades econômicas do território. Daí, a grande preferência à população do Centro-Oeste por carnes bovina, caprina e suína. Os ciclos de imigração também trouxeram a culinária africana, portuguesa, italiana e síria. O Mato Grosso do Sul, no entanto, sofreu forte influência da culinária latino-americana, sobretudo nos ensopados de peixe. Devido à diversidade da fauna pantaneira, carnes exóticas e peixes típicos da região, como o pacu, o pintado e o dourado, também fazem parte do cardápio local. Principais ingredientes: pequi, mandioca, carne seca, erva mate, milho. Pratos típicos: arroz com pequi, picadinho com quiabo, sopa paraguaia, empadão goiano, caldo de piranha, vaca atolada. Enquanto na região sudeste, influenciada pelas origens portuguesas, indígenas e africanas, alimentos simples como raízes, carnes, grãos e vegetais foram disseminados por todo o território do sudeste, o que fez com que a gastronomia de cada estado se tornasse bastante similar em ingredientes e no preparo dos alimentos. Após a chegada de imigrantes japoneses, libaneses, sírios, italianos e espanhóis, a diversidade gastronômica, sobretudo em São Paulo, aumentou. No estado, a culinária internacional mais integrada com a culinária típica paulista é a italiana. Principais ingredientes: arroz, feijão, ovo, carnes, massas, palmito, mandioca, banana, batatas, polvilho. Pratos típicos: tutu de feijão, virado à paulista, moqueca, moqueca capixaba, feijoada, picadinho paulista, pão de queijo. E, por fim, a região sul. A mistura étnica ocorrida na região sul resultou em uma culinária completamente diferente do resto do país, com a presença ainda mais forte da cozinha italiana, alemã, além das já presentes portuguesa e espanhola. O churrasco, principal prato do Rio Grande do Sul, resultou de um fato histórico. Para catequizar os índios da região na época da colonização, os padres jesuítas introduziram a criação de gado e deixaram o rebanho sob a responsabilidade dos nativos. Com a chegada dos tropeiros paulistas e mineiros que escravizaram os índios, o gado permaneceu solto pelos campos e se espalhou pelo sul do território, pois não havia predadores. Daí, a abundância de pastos e a tradição do churrasco gaúcho. Com a chegada dos italianos, as massas, a polenta e o frango foram integradas ao hábito alimentar regional. Já a influência alemã, restrita às colônias no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Paraná, apesar de forte influência italiana, conta com a presença também significativa da culinária indígena, sobretudo com raízes e grãos. Principais ingredientes: carne bovina e ovina, farinha de milho, erva mate, pratos típicos: barreado, churrasco, galeto, sopa de capelete, arroz carreteiro, sopa catarinense. Agora, partindo para uma próxima abordagem, faremos uma análise sobre o conceito de gourmet. Quando se fala em cozinha gourmet, muitas pessoas dizem, erradamente, que essa comida é simplesmente cara e em pouca quantidade. Desconhecem o fato de que um menu gourmet possui acima de 5 pratos e que no final, apesar de terem comido pouco de cada, comeram mais do que suficiente para as necessidades nutricionais de cada um. Gourmet é, portanto, a cozinha mais elaborada, enriquecida, que corresponde às exigências por parte do consumidor, não se restringe apenas à quantidade, mas, e principalmente, à qualidade e apresentação do produto que irá ser consumido. Atualmente, gourmet é atribuído com o sentido lato e, mais uma vez, segundo a minha opinião, usado como forma de atrair o consumidor a adquirir algo que não é, na sua essência, algo gourmet. No entanto, vale a pena fazermos um parênteses. Gourmet não deveria ser algo produzido em massa, numa cadeia de produção mecanizada, impessoal, como acontece no Brasil em alguns produtos comercializados no supermercado. A essência do que é gourmet reside no cuidado extremo que se tem na preparação de que se vai servir ao cliente, no cuidado na disposição dos alimentos, no prato ou da bebida e da respectiva decoração, no amor que se tem ao confeccionar o prato que o cliente pediu, no carinho que se planifica o próximo prato, a próxima novidade, o próximo menu de degustação. Agora, seguindo nossa rádio web a partir da página 14, abordaremos os tipos de restaurantes, ou seja, uma classificação de todos os possíveis locais, aonde a gastronomia tem seu importante papel. Começando pelo estilo rápido e casual, oferece uma culinária mais sofisticada, trabalhando com pratos gourmets e ingredientes orgânicos. Suas cozinhas são completas e normalmente ficam abertas para receber visita de clientes, onde os mesmos podem ver os seus pedidos sendo preparados. Estilo familiar, estabelecimento que busca manter aquele clima de jantar em família, oferecendo serviços de mesa e pratos com preços moderados. Jantar fino, restaurante que mantém a elegância, o luxo e a sofisticação do ambiente em harmonia com belos pratos gourmets. Busca diariamente ser único, oferecendo ao cliente o melhor serviço, a melhor comida e a melhor recepção. Café ou bistrô. Estes dois tipos de estabelecimento possuem particularidades e semelhanças. Apesar de ambos, possuem estrutura e ambiente descontraído. Cada um oferece diferentes tipos de comida. Fast food. Atualmente, é o tipo de estabelecimento mais popular do mundo. Atua com um rápido serviço de comida, conveniência e preços acessíveis. Food truck. A grande tendência popular são os restaurantes e caminhões de alimentos, móveis. Estes seguem a atingir um grande número de público com alimentos de baixo custo. Restaurante buffet. Conceito que vem desde a Idade Média. Ainda hoje, continua sendo uma das escolhas mais populares para muitos clientes. Restaurantes pop-up, uma tendência que desembarca no Brasil a passos lentos. Já está presente no dia a dia de muitos países da Europa. Seu conceito se originou nas décadas de 1960 e 1970 e hoje possui muitos olhares e funções diferentes. Em nossa próxima abordagem, falaremos sobre algo que está presente e anda em paralelo com a gastronomia. Estou falando da criatividade, ou seja, de todos os processos criativos que envolvem a gastronomia. E como você deve saber, a criatividade na cozinha garante muitas vezes resultados surpreendentes. Na cozinha, é necessário ser criativo na proposta, na montagem e no estabelecimento do preço. Às vezes, esse processo é feito em conjunto, tanto de criação como de avaliação para ajustes ou aborto do projeto. Criar é diferente de inventar. Criar é trabalhar sobre parâmetros estabelecidos. E inventar consiste em um exercício que pode beirar a genialidade, embora quem o pratica tenha de conviver muito de perto com desilusões, acidentes e traumas. O início de uma produção gastronômica inusitada deve começar com o conhecimento das técnicas e insumos para que daí seja retirado melhor. O olfato serve para provocar estímulo ou repulsa ao que será degustado. O tato colabora no alcance do prazer, uma vez que a textura dos alimentos deve estar adequada ao que se espera da proposta. A audição é estimulada pelo frescor e crocância de certos alimentos. E o paladar deve ser contemplado com uma harmonização, mesmo que no contraste dos sabores. O doce, salgado, amargo, ácido e o quinto sabor devem ser trabalhados com maestria. Agora, seguindo com nossa rádio web, faremos uma abordagem a partir da página 18. Faremos uma análise sobre a cozinha industrial e tudo o que está ligado sobre a mesma. É uma cozinha profissional desenvolvida dentro de padrões de qualidade, criada com metodologia, com o objetivo de minimizar custos, melhorar o desempenho e a eficácia. Minimizar riscos, melhorar a qualidade do atendimento, evitar desperdícios e melhorar o retorno de investimento. O termo cozinha industrial é utilizado pelo setor especializado para indicar que a cozinha não é uma cozinha residencial. Desta forma, qualquer empreendimento que utilize recursos profissionais para geração de alimentos encontra na cozinha industrial um aliado. Um planejamento adequado tem também o foco de minimizar os riscos da atividade e a exposição dos funcionários aos riscos do ambiente de uma cozinha. Logo, a contratação de um arquiteto especializado em cozinhas industriais é a melhor forma de obter sucesso no seu empreendimento, seja qual for o tamanho dele, natureza do produto alimentar ou especialidade. Os equipamentos mais comuns são liquidificadores, moedores, processadores, mixers, fatiadores, batedeiras, descascadores, cilindros, modeladoras, entre outras máquinas de food service e panificação. Os utensílios e acessórios também dependem do tamanho, da demanda e da especificidade do restaurante. Os mais comuns são, além dos talheres, os cutelos, garfos especiais, caldeirões, panelas de pressão especiais, grills, fervedores, caçarolas, passadores de arroz, paeleiras, molheiras, omeleteiras, diversas formas e assadeiras, tigelas, torteiras, tábuas, suportes, secadores de saladas, cozirelas, pegadores, entre outros. As normas e regulamentações que pensam sobre as cozinhas industriais e outras áreas de manipulação de alimentos são muitas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é o órgão responsável pela fiscalização desses locais. Existem normas e regras específicas para manipulação, preparação, cozimento e armazenamento de alimentos. Também existem práticas obrigatórias para guardar óleos, vegetais, etc. A manutenção dos equipamentos também é uma prática prevista na resolução da Anvisa. O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros de fácil higienização e transporte, em número e capacidade suficientes para conter os resíduos. Devem ser realizadas manutenção programadas e periódica dos equipamentos e utensílios e calibração dos instrumentos e equipamentos de medição, mantendo registro da realização dessas operações. As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. As instalações físicas, como piso, parede e teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos. A higienização de uma cozinha profissional não é a mesma de uma cozinha doméstica, pois é mais profunda e os produtos são diferentes. Primeiramente, o empreendedor deve saber que existem três fases nesse processo. Limpeza é a remoção da poeira, objetos, lixo e restos de alimentos do local. Descontaminação é a eliminação de agentes biológicos e químicos que provocam danos à saúde e contaminam alimentos. Desinfecção é a eliminação de micro-organismos com produtos específicos. Agora que você já conhece as fases da higienização, anote estas dicas para manter sua cozinha sempre impecável. Muito bem, caros alunos, partiremos agora para uma parte, pode-se dizer, um pouco mais prática e você pode acompanhar em sua apostila a partir da página 27. Nessa abordagem, a partir de agora, será relacionado às técnicas de preparo de alimentos. Veremos a partir de agora, caros alunos, todas as principais técnicas presentes na gastronomia. Nossa primeira técnica de preparo será o assado. Consiste em preparar alimentos com calor seco, seja no forno, numa grelha sobre um fogão, numa churrasqueira ou mesmo numa panela com pouco líquido. No Rio Grande do Sul, provavelmente por influência dos vizinhos de língua espanhola, o assado é tipicamente carne, geralmente bovina, assada na grelha ou numa churrasqueira. Em outras regiões, a palavra assado designa carne assada no forno. Outra técnica é brasear, ou também conhecido em algumas regiões como estufar, cozinham-se peças inteiras ou cortadas em pedaços grandes, em fogo baixo e muito devagar, selando-as primeiro. Os alimentos ficam cobertos até a metade de sua altura com um caldo, ligado ou não, e um conjunto de guarnição aromática e vinho. O resultado é uma carne macia e um molho perfumado. A maioria dos braseados seguem os mesmos princípios básicos. O alimento a ser braseado é inicialmente selado para realçar o sabor e manter a umidade interna no alimento. Um líquido para cocção é adicionado à panela, que em geral inclui um elemento ácido como tomate, vinho ou até cerveja, junto com fundo ou caldo, mas que não deve cobrir totalmente o alimento. Dando sequência em nossas técnicas de preparos, abordaremos uma técnica muito tradicional, que é o cozimento. Muitos alimentos são cozinhados praticamente só com água, como cozido à portuguesa. Porém, outros podem receber alguns temperos, além do sal de cozinha, com a finalidade de regular o sabor do produto final. O alimento preparado e pronto para consumo. Assim, o catalisador, no caso a água, pode ser utilizado para permitir que os alimentos absorvam não apenas calor, mas também o sabor de produtos auxiliares, temperos, utilizados no processo de cozedura. A explicação para esta ação da água e de outros líquidos está em suas propriedades solventes. Tais propriedades, aliadas a uma elevada temperatura, conduzem à redução das proteínas e dos carboidratos dos alimentos, o que os torna mais macios e, consequentemente, mais fáceis de mastigar e digerir. Ainda relacionado a essa técnica de preparo, devemos lembrar que ela pode ser feita tanto no vapor como também na pressão. A outra técnica é a técnica de escalfar. Consiste em cozinhar alimentos em ácido. Aplica-se a alimentos ricos em proteínas, como carnes e ovos. O meio ácido em que é feita a cocção é geralmente o vinagre ou suco de limão. A razão de se escalfar e não simplesmente cozinhar em meio neutro é de que ácido juntamente com calor facilita o processo de transformação físico-química das proteínas. Próxima técnica é o estufado, uma técnica culinária que consiste em preparar alimentos, principalmente carne, numa panela com pouco líquido, geralmente uma pequena quantidade de gordura e, por vezes, cebola cortada. Distingue-se do assado, por este ser cozinhado em calor seco, dentro de um forno ou na brasa. Os ingredientes extra podem ir de apenas cebola cortada, que fornece um molho grosso e escuro, ervas aromáticas ou alho, até uma variedade de vegetais, grãos previamente cozidos, mariscos e até vinho ou caldo. Partindo agora para uma técnica muito comum na gastronomia, é a fritura. Como sabem, consiste em preparar alimentos mergulhando os ingredientes, massas, peixe, carne, legumes, em óleo ou outra gordura a alta temperatura. Outro tipo de fritos são os que se preparam com poume, que é uma mistura semilíquida de farinha, geralmente de trigo, e água, por vezes com temperos, onde se mergulham os alimentos a fritar, que assim ficam cobertos de uma capa de farinha frita, como nas pantaniscas de bacalhau ou nos peixinhos da horta. Próxima técnica é grelhar, que consiste em cozinhar os alimentos em lume vivo, como no churrasco ou dentro de um forno. O nome desta técnica vem da grelha, o utensílio culinário mais usado para esta forma de cozinhar. É normal pincelar o alimento na grelha com um óleo, a mistura da marinada ou outro molho, que não deixe o alimento secar e, ao mesmo tempo, lhe melhore o sabor. Dando sequência às nossas técnicas, temos o guisado. É uma técnica culinária que consiste em cozinhar peixe ou carne e, por vezes, legumes com base no refogado. Geralmente, o guisado é feito dentro de uma panela tampada, deixando os ingredientes cozidos em lume, fogo, brando e misturarem os seus sabores de modo bem lento. Pode ser feito com água, leite, vinho, etc., onde nesse tipo de cocção obtém-se uma carne e molho muito saborosos que ficam ainda melhores no dia seguinte. O próximo item é a marinada. Consiste em colocar um alimento, geralmente uma peça de carne, numa mistura de água, sal, temperos e algum componente ácido, como vinagre. Os ingredientes podem ficar a marinar desde alguns minutos até várias horas. A marinada era primitivamente uma forma de conservar os alimentos. Atualmente é usada com diferentes fins, como amaciar a carne, realçar sabor e adicionar ou retirar umidade, conforme o tipo de tempero utilizado. Posteriormente, temos o refogado. É basicamente um molho feito com cebola e tomate fritos em azeite ou outra gordura e, geralmente, aromatizado com alho e outras ervas aromáticas. Este molho serve de base aos guisados, feijoadas, etc. Outra técnica de preparo também é o salteamento, em referência a jogar durante o cozimento. É uma técnica da culinária muito semelhante à fritura, mas que utiliza pouca quantidade de óleo. Consiste em evitar que o alimento perca seu líquido e, dessa forma, preservar seu sabor. Para tanto, é necessário submeter a carne, peixe ou legume a alta temperatura para poder criar uma camada protetora em volta da superfície do alimento. E por fim, temos o gratinado. É um processo culinário usado para dourar a parte superior de um alimento. É levar um alimento ao forno pré-aquecido, para que a camada superior seja superficialmente tostada. Os alimentos podem ser gratinados no forno convencional, colocando travessa na grade mais alta, ou em fornos que tenham a função gratinar. Os alimentos ideais para serem levados para gratinar são as massas, o bacalhau, o frango, o camarão, os legumes e as batatas. Dando sequência agora que já vimos as principais técnicas e preparos, abordaremos um componente também muito presencial na gastronomia, que são os molhos. Molhos não são uma solução de última hora e desempenham uma função especial na composição de um prato. A percepção de nuances nas combinações de um molho com determinado tipo de alimento é algo que um profissional desenvolve no decorrer da carreira. Deve-se observar os seguintes aspectos em um bom molho: sabor, umidade, riqueza, proteína, sais, etc. Apelo visual atraente. Como pode observar em sua apostila, os 5 molhos principais são bechamel, espanhol, tomate, velouté, holandês. A partir destes principais, surgem mais uma gama de ramificações. Dando sequência à nossa rádio web, e você pode acompanhar conosco a partir da página 41, que se refere sobre ervas. As ervas e especiárias são muito utilizadas na cozinha. Entretanto, pouco se discute sobre a diferença entre ambas e o uso apropriado de cada uma delas na composição de um prato. Vale lembrar que elas devem ser utilizadas de forma muito equilibrada, agindo como agentes complementares de sabor, mantendo o paladar característico de cada insumo. Para isso, é necessário conhecer a especificidade de cada uma delas para que se possa extrair o necessário e o agradável. Estas se originam muitas vezes de raízes, casca, brotos, flores e frutos das plantas. Já as ervas aromáticas são normalmente retiradas das folhas de uma variedade de plantas e, devido à sua maior concentração de água, só conseguem apresentar boa durabilidade quando desidratadas. Em sua apostila, como já deve ter visto, há inúmeros tipos de ervas e especiárias, onde, além da imagem de cada uma, pode ver uma indicação de quando elas devem ser utilizadas, ou seja, com quais alimentos. Portanto, há grandes dicas importantes nesta parte da apostila. Ainda algumas dicas importantes sobre ervas. As ervas aromáticas devem ser armazenadas em recipientes bem fechados, em local seco e fresco. A cor e o sabor dos produtos que possuem coloração vermelha, como a páprica, pimenta calabresa, pimenta de caiena e urucum, irão se manter melhor em refrigerador. O perfume das ervas aromáticas e especiárias não suporta cozimentos prolongados, portanto elas devem ser só acrescidas no final do cozimento. Dando sequência à nossa rádio web, como pode acompanhar as imagens a partir da página 50? Abordaremos agora os agentes aromáticos, que são misturas de ingredientes, normalmente legumes, ervas e especiárias, utilizadas para dar sabor às receitas. Abordaremos agora os mais comuns e utilizados. Mirepoix branco é usado para garantir que a preparação final mantenha a coloração clara. Bouquet garni, combinação de vegetais e ervas, cuja composição básica contém talos de salsão cortados em bastonetes, tomilho e louro, amarradas por um barbante, com uma folha de alho poró. Cebola brulé, cebola cortada ao meio e caramelizada, usada para dar sabor e principalmente cor e preparações, como consomés e fundos. Cebola piqué, cebola espetada com uma folha de louro e cravo, usada na produção de molho bechamel e algumas sopas. Sachê d'épices, saquinho de especiárias composto de louro, pimenta em grãos, talos de salsinha e tomilho. Matignon, mirepoix acrescido de bacon ou presunto, na seguinte proporção: 2 partes cenoura, 1 parte de salsão, 1 parte de alho poró, 1 parte de cebola e 1 parte de bacon ou presunto. Opcional, 1 parte de cogumelo, ervas e especiárias. marinada, utilizada para dar sabor às carnes, peixes e vegetais. É composta basicamente de óleos, ácidos, vinhos, sucos, cítricos, vinagre e aromatizantes, ervas, especiarias e vegetais. Nossa próxima abordagem se diz respeito aos cortes de legumes. É de grande importância para saber preparar pratos perfeitos. Existem cerca de 20 cortes clássicos na gastronomia, com diferentes nomenclaturas. Cada um deles oferece visual e textura diferentes ao prato e também modificam o seu sabor. Resumindo, se os pedaços de vegetais forem grandes, o gosto de cada ingrediente será sentido de forma mais individual. Quando os cortes são pequenos, os sabores de cada componente se misturam e atuam em conjunto. Algumas dicas gerais devem ser consideradas para que o resultado fique perfeito. Mas que é importante ressaltar que, se você é um iniciante na cozinha, deve ter persistência, pois no começo os cortes podem ficar desiguais e o processo de cortá-los pode demorar bastante. Mas não desista, com o tempo e a prática, a habilidade torna-se intuitiva e tudo fica mais fácil. Os cortes devem ser uniformes tanto no tamanho como na forma, para que cozinhem por igual e tenham uma bela apresentação. Use uma faca de qualidade e bem afiada para cortar vegetais. Não utilize a mesma tábua em que corta carnes. Posicione uma toalha umedecida abaixo da tábua para que ela não escorregue. Use um bom descascador para aproveitar ao máximo o alimento. Preste atenção na posição de seus dedos. Eles devem estar recolhidos sob o alimento, formando a famosa mão de aranha. Em sua apostila, como pode observar, existe a relação de todos os principais cortes, as técnicas que devem ser utilizadas, bem como para em que pratos ele deve ser utilizado. Passaremos agora a nossa abordagem no que diz a respeito a outro elemento essencial dentro da gastronomia, que são os grãos e cereais. Faremos uma breve análise sobre os principais e mais presentes. Iniciando pelo arroz, é um alimento bastante versátil. Seu sabor suave possibilita a criação de uma variedade de pratos, podendo ser ingrediente principal, acompanhamento ou até componente de outras preparações. Os tipos mais comuns são os basmati, o arroz branco, arroz integral, além do italiano, o jasmine, o parabolizado e também o selvagem. Como pode ver em sua apostila, cada um desses tipos tem suas características e suas indicações. Partindo para outro item muito comum na gastronomia brasileira, que é o feijão. É o ingrediente principal de um dos pratos mais consumidos em nosso país, para o qual é cozido, com caldo e temperos. O feijão cozido pode entrar na preparação de saladas, acompanhamentos, purês ou como ingredientes em sopas e cozidos. As variações mais facilmente encontradas no Brasil são o carioca, o preto, o roxinho, o fradinho, o feijão de corda, o mulatinho, o branco, o jalo, o rosinha, o rajado, o feijão verde e o canário. Além do arroz e feijão, também podemos destacar, sem dúvida, outros importantes grãos e cereais como o trigo, o grão de bico, lentilha, milho, quinoa, soja, que também estão sempre muito presentes. Dando sequência em nossa rádio web, você, caro aluno, pode acompanhar a partir da página 59. Abordaremos agora algo que vem ganhando cada vez mais espaço na culinária de uma forma geral, que são os fundos. Os fundos servem de base para muitas receitas, e saber diferenciá-los e executá-los com perfeição é fundamental. Líquidos resultantes da cocção de ossos, cascas, espinhos, legumes, aparás de carne e etc. Adicionados mirepoix, aipo, cenoura e cebola. E o bouquet, garni. Bouquet amarrado de ervas aromáticas. Normalmente são empregados na preparação de molhos, sopas e outros preparos. O fundo pode ser claro que é um fundo líquido, transparente e incolor, resultante do cozimento de carnes, legumes, peixes ou aves. Escuro ou ferrugem, é um fundo líquido com cor escura ou ferruginosa, resultante do cozimento de carnes e ossos de gado bovino ou aves, além também de fundos vegetais, fundos de aves, fundos de peixe e fundos de carnes. Para dar maior consistência a esses fundos, são usadas as chamadas ligações. Um exemplo desta ligação é o roux, que pode ser branco, amarelado ou escuro, e a cor irá depender do tempo em que a farinha e a manteiga irão ficar no fogo. No caso de roux branco, O cozimento é mínimo. Já no caso do roux escuro, deixe no fogo até ficar dourada a mistura de farinha com manteiga. Em sua apostila pode verificar melhor todos estes tipos de fundos, bem como as ligações e os agentes espessantes mais utilizados. Lembrando também que os agentes espessantes também têm a função de dar mais corpo aos fundos e também aos molhos que citamos anteriormente. Continuaremos nossa abordagem neste primeiro módulo sobre alguns itens fundamentais e presentes nas receitas. Um exemplo destes itens são os ovos. Muitas receitas não seriam possíveis sem suas qualidades de arear, engrossar e emulsificar. Hoje, a maioria dos ovos, cerca de 85%, é produzida em incubadeiras ou métodos artificiais. Para que os ovos sejam do tipo caipira, as galinhas devem poder correr livremente e ter uma variedade de vegetação para comer, como grama e milho. Quando falamos em ovos, algumas dicas são importantes. Use ovos com data de validade. A bactéria Salmonella pode entrar nos ovos através de rachaduras na casca, portanto, só compre ovos com cascas limpas e perfeitas. Lave as mãos antes e depois de pegar na casca dos ovos. Os idosos, pessoas doentes, mulheres grávidas, bebês e crianças são mais vulneráveis aos riscos de salmonela. Eles devem evitar comer ovos crus ou pratos que os contenham. Outro detalhe muito interessante está na gema. Constitui apenas um terço deste, mas contém 3/4 de suas calorias, a maior parte dos minerais e vitaminas, além de toda a gordura. Também contém lecitina, complexo responsável pela humusificação em produções como a saúde holandês. Outro item muito presente na gastronomia, caros alunos, são as massas. Há duas categorias de massas, as industrializadas e as feitas à mão fresca. Industrializada. A massa industrializada é feita com a farinha de trigo duro ou semolina e água, ou trigo comum e ovos. Também podem ser coloridas com purê de vegetais, espinafre, tomate, beterraba, etc. Ambas são comercializadas secas, em diferentes formatos. Fresca. A massa feita à mão é sempre feita com farinha e ovos e pode também ser colorida ou conter um pouco de óleo ou azeite. Em geral, usa-se 100 gramas de farinha para cada ovo inteiro. É possível também substituir o ovo inteiro por 50 ml de água ou duas gemas, diminuindo progressivamente até chegar a 1 kg de farinha para 7 ovos. Como sabemos também, toda massa tem sua combinação perfeita em seus molhos. Devemos lembrar que massas longas pedem molhos de textura leve, pois este adere melhor à massa. Massas e tubos curtos pedem molhos mais ricos e pedaçudos, que entram nas cavidades e podem ser espetados com garfo. Ainda relacionado a algumas dicas no preparo, usar 1 litro de água para cada 100 gramas de massa a ser cozida. Salgar a água, 1 colher de chá de sal por litro de água. Mergulhar a massa na água apenas quando esta estiver em ebulição. Cozinhar durante o tempero necessário, deixando a massa cozida, mas ainda resistente à mordida. Al dente. Após cozida, escorrer imediatamente a massa. Em sequência ao nosso estudo, faremos nossa abordagem a um dos elementos principal que está presente em quase todos os pratos, que é a carne. Iniciando pela carne bovina. Não existe carne ruim. O que se deve considerar é o tipo de carne e corte mais apropriados para o preparo que se deseja fazer ou escolher o preparo mais adequado para a peça que se tem. Este, sem dúvida, é um dos conceitos principais que sempre deve estar na cabeça quando o assunto é carnes. Escolher uma carne de qualidade é o primeiro passo de qualquer receita. Deve estar sempre muito vermelha, com veios de gordura brancos ou ligeiramente amarelados. Cortes menos irrigados, como o lagarto, por exemplo, tem a carne mais rosada. Se a carne for elástica, ceder ao toque e imediatamente voltar ao normal, estará adequada para o consumo. O tempo de conservação depende do peso e do tipo de carne. A moída, por exemplo, deteriora muito mais rapidamente que a carne cortada em pedaços maiores e deve ser consumida, de preferência, no mesmo dia da compra. Peças com até 500 gramas conservam-se de 3 a 4 dias na geladeira. As peças com mais de 750 gramas conservam-se até em uma semana, desde que devidamente embaladas, envoltadas em um filme plástico e refrigeradas. A temperatura de armazenagem deve oscilar entre 0 e 4 graus Celsius. E as carnes só devem ser retiradas da refrigeração uma hora antes do preparo para readquirir a consistência original. Carnes embaladas a vácuo têm durabilidade 3 vezes maior. Carnes congeladas a 18 graus Celsius duram até 3 meses e devem ser descongeladas sob refrigeração. Como pode verificar em sua apostila, encontra uma classificação dos principais cortes de carnes bovina, sua nomenclatura, bem como sua posição no animal. Assim como a carne bovina, a carne suína está muito presente. A carne de porco é muito nutritiva e saborosa, fonte de vitaminas A e B2, cálcio, ferro e fósforo. Do porco, além da carne, retiram-se subprodutos, como toucinho, presunto, miúdos, ossos e uma variedade de embutidos e defumados. Aconselha-se o consumo de carnes submetidas ao controle sanitário oficial. Deve-se cozinhar bastante a carne de porco até atingir a temperatura interna de 75 graus Celsius e jamais consumi-la com sangue. A carne de porco deve ser rosada, firme, com gordura branca e consistente. A carne com qualidade inferior apresenta muito gordura, é menos firme e os ossos são menos vermelhos. No Brasil, a carne de porco é encontrada em cortes tradicionais e cada corte tem sua utilização específica e maneira adequada de preparo. Os cortes mais conhecidos são lombo, pernil, paleta, carré e costela. A carne suína se presta para quase todos os tipos de preparação. A técnica de calor úmido, braseado e guisado e a técnica de calor seco são indicadas. Em sua apostila também pode verificar a classificação dos principais cortes e sua posição no corpo do animal. Ainda relacionado a carnes, não poderíamos deixar de citar as aves. Lembramos que quando falamos em aves, não nos prendemos apenas a frangos. Sabemos que hoje temos na gastronomia várias outras aves que são muito apreciadas. Codorna, perdiz, pato, galinha de Angola, faisão, avestruz. A limpeza das várias espécies de ave é muito semelhante, diferenciando-se basicamente pelo tamanho. Portanto, tendo aprendido a limpar, trinchar e desossar um frango, com algum treino e cuidado você será capaz de fazer isso com qualquer outra ave. Verifique a procedência do animal no momento da compra e recebimento. Só compre aves criadas em avícolas certificadas e confira a temperatura do produto no momento da entrega. Armazene sob refrigeração ou congele imediatamente após o recebimento. Retire da geladeira apenas no momento de iniciar a manipulação e apenas a porção a ser usada. Tome medidas para impedir a contaminação cruzada. Assegure-se da limpeza de todos os utensílios e superfícies utilizados para manipulação de aves, facas, tábuas, bancadas, etc. Não coloque aves cruas sobre alimentos já prontos ou que não serão cozidos. Saladas, por exemplo, e higienize muito bem as mãos imediatamente após a manipulação de aves cruas. Frango é o mais comum das aves utilizadas na culinária. Entretanto, o que chamamos genericamente de frango pode ser classificado em 5 categorias, conforme o tamanho e a idade do animal. Frango de leite ou galeto. Ave de até 3 meses de idade e com peso entre 400 e 800 gramas. Frango comum, geralmente animais machos, entre 3 e 7 meses e com peso entre 1 a 1,5 kg. Possui carne mais suculenta, cartilagens firmes e ossos mais resistentes. Frango caipira é o frango criado solto, com alimentação natural ou mista, muito saboroso e com forte apelo mercadológico. No entanto, sua carne é mais rija e a pele, além de mais corada, não desmancha no cozimento, prestando-se mais os assados no forno ou espeto, guisados e braseados. Frango capão. O costume de capar frango data da Grécia Antiga, sendo ainda hoje muito difundido no Nordeste brasileiro. Em sua apostila também pode ver o detalhamento dos principais cortes e sua posição no animal. Muito bem, caros alunos, dando sequência em nossa rádio web, partiremos agora para outro assunto e você pode acompanhar conosco a partir da página 78. A partir de agora abordaremos peixes e frutos do mar. Os peixes, bem como outros animais que vivem em água doce ou salgada e que sejam usados na alimentação, são classificados pelo termo genérico pescados. Carne muito delicada e extremamente perecível. Por isso, o ideal seria comprarmos diretamente do barco de pesca e prepará-los em seguida. Como isso quase nunca é possível, é preciso conhecer os melhores fornecedores e, mais importante, saber avaliar o estado geral de um peixe. O peixe realmente fresco não tem praticamente cheiro algum. Cheiro forte e desagradável é um indício de que o produto já está deteriorado e impróprio para o consumo. Textura deve ser firme, elástica, escorregadia e úmida. Se o peixe estiver inteiro, a carne deverá ser bem aderida à espinha e às escamas brilhantes e bem aderidas à pele. No caso de estarmos comprando um peixe já porcionado, além da elasticidade da carne, será preciso observar se esta está ligeiramente úmida, mas sem nenhum muco. Quanto à coloração da carne, o que influirá no sabor? Carne clara, menor irrigação sanguínea, sabor mais suave. Carne escura, maior irrigação sanguínea, sabor mais pronunciado. Quanto à rigidez da carne, carne firme, maior resistência ao cozimento, ideal para ensopados. Caso isso não seja possível, a compra deve ser feita num fornecedor de confiança, pois é difícil identificar a espécie apenas pelo tamanho e coloração das postas. Ainda relacionado a pescados, abordaremos agora os frutos do mar. Por terem a carne muito delicada, exigem cuidados especiais no preparo. O cozimento no tempo correto é importantíssimo, pois em poucos segundos passam de uma consistência macia para outra dura e muitas vezes borrachuda. Os sabores são normalmente intensos e muito característicos, o que requer mais cuidado na escolha de molhos e acompanhamento e do método de cocção a ser utilizado. Moluscos caracterizam-se por possuírem uma concha, às vezes duas, que lhes protege o corpo, com exceção apenas do polvo e da lula, que possuem tentáculos. Dividem-se em univalves, bivalves e cefalópodes. Crustáceos caracterizam-se por possuírem carapaça e ou esqueleto externo, onde se prendem os músculos. Em geral, têm um par de mandíbulas, dois pares de antenas e dois pares de maxilas. Os exemplos mais conhecidos são lagosta, camarão, lagostim, caranguejo. Em sua apostila você pode verificar um passo a passo de como realizar a limpeza nos principais frutos do mar. Devemos lembrar que a limpeza correta do mesmo é parte fundamental. Nesta última abordagem do módulo 1, diz respeito a algo muito importante e que o profissional do meio deve estar muito atento. Estou falando sobre a contaminação dos alimentos. Contaminação esta que geralmente ocorre devido à presença de micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras, vírus, entre outros, causando mau cheiro, sabor ruim e modificando a aparência natural dos alimentos. Em alguns casos, o alimento se encontra contaminado, mas as modificações não são perceptíveis. Uma boa alimentação, além de nutrir de forma correta, nos possibilita obter diversos benefícios. Por outro lado, consumir um produto estragado nos traz enormes transtornos. Daí, a necessidade de consumir apenas alimentos dentro dos parâmetros de segurança. Para que isso aconteça, faz-se necessário que sejam observados critérios adequados que evitem a contaminação dos alimentos, seja durante o processo produtivo, durante a preparação para o transporte, no recebimento, no armazenamento ou ainda na manipulação final antes de serem consumidos. A contaminação dos alimentos se dá quando ocorre a presença de qualquer material nos alimentos. Ela poderá ocorrer de três maneiras, ou seja, a física, a química e a biológica. Contaminação física decorre da presença de corpos estranhos aos alimentos. São considerados corpos estranhos, pedras, madeira, cabelo, pregos, giletes, fragmentos de insetos, etc. Contaminação química é proveniente da presença de compostos químicos estranhos ou de toxinas produzidas por micro-organismos nos alimentos. São considerados compostos químicos estranhos os inseticidas, os detergentes, os metais pesados, os medicamentos, os corantes e os aditivos não autorizados, entre outros. Contaminação biológica é causada pela presença de micro-organismos patogênicos nos alimentos, como, por exemplo, bactérias, parasitas, vírus, hepatite, animais venenosos, moluscos, peixes, mexilhões, etc. Bem, caros alunos, desta forma nos concluímos a nossa rádio web número 1. Lembramos que, seguindo as etapas que citamos posteriormente,